95, identifique e desça para 2.000 pés na chegada Bonfim, ajuste o altímetro no 095. 2.000 Bonfim, na 095. Alpha 3 Delta, prossiga. Alpha 3 Delta, confirme a posição do pátio principal. 1. Autorizado início do reboque, reposte no terminal Alpha 3 Delta. dia 3517, identifique e desça para 4 mil pés, ajuste no zero, chegada boa. No zero, no cinco. Bom dia, 1804, identifique, desça até o nível 060, chegada boa. Federal 9970, identifique, desça até o nível 050, chegada Mari. terminando em LS, segundo 995. Nome torre 118, decimal 95. 18, 95. Salvador, voo no 995, sinal no 0. Voo no 995, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 079. Baixa aí, travou. Positivo. Reporte estabilizado, ele é. Para 2000, reporte estabilizado, 3597. Voo no 995, solo 35, direita, taxi via Alfa Juliette, portão 103. Direita, Alfa Juliette, portão 3. Voo no 995. local 070, gol no 804. 804, desça para 2.000 pés, ajuste no 10 no 5, reporte estabilizado. 2015, reporte estabilizado, gol no 804. Geral 9970, operação para sequenciamento, curva à esquerda para o 025, limitado pelo localizador. No 804, esquerda proa 200. Esquerda proa 200, gol no 804. Estabilizando o localizador, TAM 3517. TAM 3517, chame turno 118, decimal 9. 11895, 3517, obrigado. 17, estabilizado na final. Bom dia, TAM 3517. Baixo aí, travou. Negativo, ainda não. Tente, reporte baixar, travar, TAM 3517. Reporte baixar, travar, 3517. Ano 897, identifique e desça para 4.000 pés. Chegada bom. Baixado travado 3517. TAM 3517, livre pouso 10, vento no 30 graus 079. Livre pouso 3517. Gol no 804, esquerda proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reportará estabilizado, gol no 804. O Sideral 9970, esquerda, correção direita, proa 085, reporte estabilizado. 085, reporte estabilizado, Sideral 9970. Está autorizado ILS para 2000 pés.